Além disso, tem outra característica. Ele faz parte da equipa de filmagem que está a transmitir em direto para todo mundo via YouTube, gratuitamente, num trabalho super profissional. Ele e todos os outros que estão com escondidinhos lá atrás nas cabines. Bem, haja. Já passou o vídeo? Então, muito boa tarde a todos. É fantástico estar aqui fazer parte destas jornadas, não só como trabalhador, mas também como apresentador de um trabalho. E encontrar-vos uma resposta para esta pergunta é muito importante. Não é? Para encontrar uma resposta sustentada que nos possibilite que a humanidade faça parte deste futuro, é uma das questões mais importantes do nosso tempo. A humanidade, atualmente, ela debate-se com alguns problemas críticos. Já muitos já foram falados aqui. Vivermos juntos, todos, de uma forma saudável, com as nossas diferenças, com as nossas diversidades, de uma forma equitativa, de uma forma justa, mas dentro dos limites sustentáveis do nosso planeta. E isso, infelizmente, está ameaçado. E não é o futuro do planeta que está ameaçado. Desde que foi criado, há cerca de 4,5 mil milhões de anos, este planeta já enfrentou transformações incríveis na sua crosta, na atmosfera, e encontrou sempre formas de se regenerar, de voltar a criar condições de sustentabilidade. Também não é a vida na Terra que está ameaçada. A vida, ela é resiliente. Desde que começou o seu percurso de evolução biológica, há cerca de 3,5 mil milhões de anos, ela também já enfrentou crises enormes. Já enfrentou impactos com asteroides, erupções vulcânicas que duraram milhões de anos, abalos sísmicos brutais, diversas eras glaciares, extinções em massa que dizimaram quase toda a vida na Terra há 250 milhões de anos. Houve uma extinção em massa que acabou com 95% da vida na Terra. E mesmo assim, com as condições, com o tempo necessário, a vida encontra forma de voltar a criar a riqueza da diversidade. Também não será o ser humano, pelo menos no curto e médio prazo, que está ameaçado. Mas que futuro? Como será viver num futuro cada vez mais degradado ecologicamente, cada vez mais tóxico, com cada vez maior escassez de recursos? E aqui, alguns espíritas têm vontade de colocar o braço no ar e pedir um pouco de calma. Lembrando aquela nossa frase muito conhecida que usamos tantas vezes. Atenção, que o acaso não existe. E se as coisas estão a correr desta forma, é porque Deus tem um plano. Deus sabe o que faz. Nós, como espíritas, tendo a obrigação de ter uma visão da vida e do mundo de uma forma muito mais transcendente, nós também temos a obrigação de ver o ser humano como um agente de mudanças do nosso mundo. Abandonando o determinismo da vontade divina. Nós não podemos conciliar livre-arbítrio com o determinismo da vontade divina. Não podemos simplesmente tirar o nosso cavalinho da chuva e dizer assim, bom, se Deus assim quer, que assim seja. Não. Deus não pode ser uma desculpa foleira para os erros humanos. Deus não é uma desculpa foleira para as falhas humanas. Deus é a força que nos une. É a força que nos motiva para o melhor. Para o melhor que podemos ser e para o melhor que o mundo pode ser. E o mundo será aquilo que nós fizermos do mundo. Deus oferece-nos condições extraordinárias. Oferece-nos uma oficina com tudo aquilo que nós precisamos. Recursos naturais riquíssimos. Recursos intelectuais, culturais, biológicos, afetivos, riquíssimos. O que fazemos com isso individual e coletivamente, isso é da nossa responsabilidade. Não vamos meter Deus aqui ao barulho. Nós estamos interligados com tudo à nossa volta, com tudo. Aquilo que afeta a minha família e os meus amigos afeta-me a mim, eu sei que sim. Mas aquilo que afeta a minha comunidade, aquilo que afeta o meu país, aquilo que afeta o meu planeta, também me afeta. E de que maneira? O problema é que nós achamos que somos ilhas, que estamos isolados de tudo. Vejam, em relação à natureza, que nós apontamos a natureza, apontamos outros seres vivos como natureza e afastamos-nos dela. Dizemos, olha que bonita é a natureza. Não é? Nós somos natureza. Nós fazemos parte da natureza. E um dos grandes problemas é que nós agimos muitas vezes no nosso dia-a-dia, na forma como consumimos, na forma como nos deslocamos, na forma como nos relacionamos com os outros, como nos divertimos, como se os nossos comportamentos, as nossas escolhas, não tivessem nada, nada a ver com os impactos que vemos à nossa volta. Como se nós fôssemos ilhas. Um estudo publicado pelo New York Times há cerca de 2 ou 3 meses procurava refletir sobre a sensibilidade dos americanos em relação à temática do aquecimento global. E tem boas notícias e más notícias. As boas notícias é que, se calhar até um pouco ao contrário do que se pensava, 70% dos americanos, aqueles que pelo menos participaram no estudo, acreditam no aquecimento global. E acreditam que os Estados Unidos serão afetados, prejudicados pelo aquecimento global. A má notícia, é que apenas uma pequena parte das pessoas acredita que será diretamente afetada. Como se se pudessem isolar daquilo que de mal vai acontecendo à sua volta. Se calhar na Europa os resultados não seriam muito diferentes. Então, nós vivemos uma crise ecológica. Vivemos uma crise ambiental. Desde há cerca de 20 mil anos, quando terminou a última época glaciar, a temperatura média do planeta tem vindo a subir gradualmente. O problema é que há cerca de um século houve uma aceleração rápida dessa temperatura média, de aumento dessa temperatura média do planeta. Grande parte dos cientistas atribui essa causa ao aumento dos gases de efeito de estufa, um aumento brutal dos gases de efeito de estufa. Causas para esse aumento brutal. Bom, aquilo que nos diz mais diretamente respeito, a queima dos combustíveis fósseis, petróleo, carvão, que libertam enormes quantidades de dióxido de carbono para a atmosfera, um gás de efeito de estufa. Juntando a isso, a diminuição da área florestal, a desflorestação, temos cada vez menos florestas, cada vez menos áreas de floresta, temos menos capacidade para retirar esse dióxido de carbono em excesso. E então nós estamos com este problema ambiental. E as consequências que grande parte dos cientistas prevêem, não é? Muitas pessoas acabam por pensar que essas consequências são filmes. Não é? As pessoas andam a ver demasiados filmes. O grande problema é que nós já vivemos o tempo das consequências. Vejam o que é que está a acontecer ao Ártico. Isto foi retirado da NASA, a fonte é NASA. Há 32 anos, em setembro, depois do período mais quente no Ártico, aquela imagem de cima é o que restava do gelo do Ártico. 32 anos depois, vejam o que resta do gelo do Ártico. Isto é muito problemático. Os polos, eles funcionam como um sistema estabilizador do clima, como se fosse um sistema de ar-condicionado. Ou seja, isto está a fazer com que cada vez mais a temperatura média do planeta vá aumentando ainda mais. E outras consequências. Desertificação. Um problema que normalmente associamos aos países africanos. Criação de mais desertos. Realmente, alguns países africanos estão a viver processos de desertificação violentíssimos. Mas isto está a acontecer em todos os continentes. Está a acontecer no sul da Europa. Está a acontecer aqui em Portugal. O Alentejo, o Algarve estão em processo de desertificação. Vejam as consequências. Aumento do número e da gravidade dos fenómenos extremos. Tornados, furacões, secas extremas, inundações extremas. Cada vez vemos isso mais nas notícias. Cada vez são mais graves. Queda, diminuição da biodiversidade. Há cada vez mais espécies em extinção ou em vias de extinção. E isto é terrível. Terrível, até me engasgo. É terrível. E não é só terrível porque nós vamos deixar de ver aquelas espécies que eram tão pitorescas, tão engraçadas. Claro que é pena isso, mas o mais grave é que na realidade estão a ser alterados ecossistemas muito sensíveis, que estão equilibrados. Estamos a retirar uma dessas variáveis. E não sabemos muito bem como é que o ecossistema vai se desenvolver. Pode criar uma ameaça potencial, inclusive para a nossa espécie. Impactos na saúde pública. A fonte é a Organização Mundial de Saúde. Isto está a acontecer. E com tendência para tornar-se pior no futuro. Continuarmos a achar que todas estas consequências não vão criar instabilidade social, económica, ambiental, que nos vai afetar diretamente, não faz muito sentido. Então, numas jornadas que pretendem refletir sobre a paz, que pretendem pensar a paz, seria uma falha gravíssima nós não lembrarmos aqui de uma forma veemente a importância que as condições de sustentabilidade ambiental, de riqueza, de recursos naturais, têm para a promoção da paz. E como a ausência dessas condições são também elas uma ameaça à paz. Ao longo dos últimos, sobretudo ao longo dos últimos 10 mil anos, onde nós, humanidade, fizemos o nosso caminho de evolução, de progresso social, espiritual, moral, intelectual, tecnológico, científico, nós fomos literalmente alimentados pelos recursos naturais riquíssimos que tínhamos à nossa volta. Fomos alimentados por isso. E mais do que isso, ainda por uma relativa estabilidade ao nível do clima. O grande problema é que fizemos isso quase sempre, sem prestarmos atenção. Fizemos isso quase sempre com indiferença ao desgaste, à destruição que estávamos a causar nas condições de sustentabilidade do nosso modo de vida. E mais uma vez, isto não é algo que pode acontecer. Neste caso aqui, está a acontecer e já aconteceu. E várias civilizações que deixaram de existir, porque deixaram de ser ecologicamente sustentáveis. Eu trago aqui um exemplo. A civilização da Ilha da Páscoa, no Pacífico. Muito conhecida pelas suas pitorescas estátuas. E estas estátuas, elas estão diretamente relacionadas com a extinção da civilização da Ilha da Páscoa. Estas estátuas eram para os habitantes da Ilha da Páscoa, aquilo que hoje os telemóveis, a roupa, os carros são para o ser humano. É um sinónimo de status. As tribos, as famílias competiam para ver quem é que criava a estátua mais imponente. O problema é que essas estátuas elas eram esculpidas numa pedreira no interior da ilha e depois tinham que ser transportadas para a costa. E esse transporte exigia árvores, muitas árvores. Troncos de árvores para a estátua poder locomover-se e cordas fortíssimas que eram retiradas de uma árvore que existia em abundância na ilha. Problema, que eles tiveram este comportamento durante décadas. Décadas e décadas a cortar árvores. Eles cortaram todas as árvores da Ilha da Páscoa. Não sobrou uma. E destruiu naturalmente sustentabilidade daquele modo de vida. As terras férteis desapareceram. Sem raízes para segurar as terras, vieram as águas e levaram-nos para o mar. A caça que existia sobretudo nas florestas, os pássaros que iam lá nidificar, eles nunca mais apareceram. Eles nem barcos podiam construir. A população passou fome, doenças. Teve uma queda abrupta à população. Começaram a existir conflitos, guerras entre clãs para competir pelos poucos recursos naturais que existiam. E hoje nós perguntamos como é que é possível? Como é que é possível eles terem cortado todas as árvores sem perceberem que estavam a hipotecar o seu futuro? Será que nós, hoje, com uma civilização mais global, não estamos a ter o mesmo tipo de cegueira? Os habitantes da Ilha da Páscoa caíram no conflito. A deterioração ecológica na Ilha da Páscoa levou ao conflito. As mudanças climáticas provocando deterioração ecológica, no caso de provocarem deterioração ecológica, levam necessariamente à escassez de recursos. Por sua vez, levam doenças, fome, desemprego, instabilidade social, migrações em massa, os serviços de inteligência dos Estados Unidos, juntamente com um grupo amplo de cientistas nas várias áreas de conhecimento, criaram um relatório que entregaram ao presidente dos Estados Unidos na altura, Barack Obama, 2007-2008, onde afirmavam com todas as letras que o aquecimento global era um problema de segurança nacional, com potencialidade de criar cada vez mais instabilidade social, conflitos sociais, conflitos bélicos, subida ao poder de governos populistas, nacionalistas, extremistas, de potenciar o terrorismo. Um caldinho perfeito, não é? Para o conflito. É um caldinho perfeito para o conflito. E mais uma vez, isto não é algo que pode acontecer, é algo que está a acontecer. Vejam o que está a acontecer na Síria. A guerra começou em 2011. Mas a Síria, entre 2007 e 2010, enfrentou uma seca, a maior seca que há registro. As terras ficaram completamente secas. O gado desapareceu. As populações rurais, não tendo como sobreviver, o que é que elas fizeram? Foram para as cidades. Invadiram Damasco. Houve aí um conflito com as populações urbanas, que não as queriam lá. Elas foram empurradas para as periferias. O presidente da Síria, Bashar al-Assad, para piorar as coisas, porque ele queria é que eles fossem morrer longe, como se costuma dizer, cortou-lhes alguns subsídios que eles tinham. Provocou o quê? Provocou desespero. Revolta nas pessoas. Tornou-as suscetíveis, vulneráveis a que elas fossem influenciadas por grupos rebeldes, grupos terroristas, não é? E que foi uma das causas para o aparecimento do conflito da Síria. O Mali, uma guerra no Mali, que começou quando os pastores tuaregues, nómadas, vendo as suas terras tomadas pelo deserto, revoltaram-se. Aliás, Portugal tem lá um contingente militar da ONU, no âmbito da ONU. A Nigéria. A Nigéria é o país mais populoso da África. 180 milhões de pessoas. 180 milhões de pessoas. Está a sofrer um processo de desertificação violentíssimo. 50% da floresta primária da Nigéria desapareceu. Causas: exploração de petróleo, poluição, utilização por parte das populações rurais da madeira como combustível. Essas pessoas que vivem nessas terras, ficam desertificadas, não tendo possibilidades de viver dela, vão para as cidades. Vão criar conflitos nas cidades. Vão ser empurradas para as periferias, onde reina a fome, a miséria, as doenças. No Nigéria, ainda por cima, há o problema do conflito religioso entre os cristãos e os muçulmanos. Terrorismo. Temos a criação do grupo Boko Haram na Nigéria, por exemplo. E as pessoas, não encontrando no próprio país a condições para poderem sobreviver, o que é que fazem? Migrações em massa. Para outros países. Para outros continentes. O que nós estamos a ver aqui na Europa. Agora imaginem, e a Nigéria é uma das origens de muitos dos refugiados que chegam à Europa. Agora imaginem quanto daqui a 25 anos, estima-se que a população nigeriana chegue às 300 milhões de pessoas. Hoje, a ONU estima que existam cerca de 50 milhões de refugiados do clima. 50 milhões, 5 vezes a população nacional. Daqui a 70 anos, esse número deverá subir para entre 250 milhões e 1.000 milhões de pessoas. É muita gente. Então, se nós queremos a paz, se pretendemos a paz, se queremos que ela faça parte do nosso futuro, do futuro dos nossos filhos, do futuro da humanidade, nós não nos podemos esquecer que a paz, ela é impossível. Vá lá, ela é altamente improvável num ambiente em que domina a escassez de recursos, onde domina a instabilidade ambiental. Sem sustentabilidade, a paz fica muito difícil. E reparem que esta sustentabilidade não é apenas uma sustentabilidade ecológica. Nós precisamos de sustentabilidade económica e social. E aqui cabia falar sobre desigualdade, mas não vai dar para falar. Mas convido-vos a ler a encíclica do Papa Francisco, 2015, Laudato Si. É um texto extraordinário de reflexão sobre desigualdade, sobre sustentabilidade, sobre a destruição ecológica que nós estamos a fazer. Alguns, o Papa Francisco, ele diz uma frase que eu aprecio bastante, onde ele diz que é preciso um novo olhar, é preciso uma política diferente, é preciso um sistema educativo diferente, é preciso uma forma de viver diferente, que nos dê a sensibilidade para podermos ouvir o clamor da terra, mas também o clamor dos pobres. E isto é sustentabilidade. Nós precisamos disso para construir a sustentabilidade. E não podemos simplesmente, e como já foi dito aqui muito bem, atirarmos essa responsabilidade e acusarmos os governos, as empresas, de serem responsáveis por tudo o que de mal existe à nossa volta. Nós temos que assumir as nossas responsabilidades. O Espiritismo ajuda-nos a viver com essa responsabilidade. Ajuda-nos a viver com sensibilidade, com harmonia em relação a tudo à nossa volta, mas também com responsabilidade. As empresas, os governos, as associações não-governamentais têm um âmbito de ação global e esperemos que elas os usem bem, que usem a tecnologia para conseguirem reverter este problema que está à nossa volta, mas somos nós, cidadãos a nível local, que vamos tornar essas políticas eficazes ou não. E a primeira coisa que temos de fazer é tomar consciência deste problema. Gravíssimo. Começarmos a transformar a forma como produzimos, a forma como consumimos, que se ajustem a um modelo de desenvolvimento sustentável, já indicado pelas Nações Unidas como prioritário. Mas para isso é preciso que nós, todos nós, percebamos isso como uma urgência. Um dos problemas, uma das causas desta deterioração ecológica, o consumismo. Consumo. Nós precisamos de consumo. Aliás, para conseguirmos fazer aquele tripé, nós precisamos de consumo. Precisamos consumir até para sobreviver. O problema está no consumismo. O vício compulsivo para ter, para acumular, para comprar. Como se nós fôssemos predadores do nosso planeta. Tudo aquilo que nós vemos à nossa volta, as cadeiras em que estão sentados, tudo aquilo que está à vossa volta, são pedaços do nosso planeta. Foi preciso a inteligência do homem, o conhecimento, a habilidade do homem para conseguir construir isso. Mas foram precisas matérias-primas, foram precisos recursos naturais. Que grande parte das pessoas está a tentar tirar do mundo é infinitamente maior do que aquilo que está disposto a dar ao mundo. E isso cria um desequilíbrio muito grande. Cria uma desigualdade muito grande. Se no mundo inteiro toda a gente tivesse a mesma igualdade que nós hoje temos aqui de acesso à habitação, ao saneamento, à educação, ao lazer, ao entretenimento, à cultura, os ecossistemas sucumbiriam. Não tinham hipótese nenhuma. Então nós temos de ter consciência que nós não podemos, não conseguimos promover a igualdade, porque não existem recursos para isso, se nós continuarmos a consumir aquilo que não precisamos. E quando tomamos consciência disto, isto passa a ser uma escolha ética. Passa a ser uma escolha ética nossa. É como quando temos um bolo numa sala onde estão 50 pessoas. A forma como eu vou cortar o bolo, tem que ter atenção à quantidade de pessoas que querem comer o bolo, não é? O grande problema é que se essas 50 pessoas representam a população mundial, há duas, três que estão a comer cerca de 3/4 do bolo. Isto não faz sentido. Não faz sentido nenhum. Enquanto uma parte da população esbanja, consome e engorda, há uma outra que definha, passa fome. Temos de fazer perguntas a nós mesmos. E a primeira pergunta, quando podemos fazer, porque há gente que nem esta pergunta pode fazer, é, quando vai comprar, eu preciso disto? Eu preciso mesmo disto? Há gente que não gosta desta pergunta. Refila logo. Já, mas o que é isso? Estás a perguntar, eu é que sei, o dinheiro é meu. Foi ganho com o suor do meu trabalho. Eu é que sei. Quem é que me vai impedir de comprar? Ninguém vai impedir de comprar. Isto não se trata de impedir. Isto é uma escolha ética. Ou fazemos ou não fazemos. É uma escolha. Agora, isto faz parte de uma lei natural. É a lei da conservação. Onde nós devemos saber a diferença entre aquilo que é necessário e aquilo que é supérfluo. E quando nós vamos contra as leis naturais, nós colocamos-nos a jeito. Nós colocamos-nos a jeito para a perturbação, para o desequilíbrio, para o sofrimento. E por isso é melhor começarmos a fazer perguntas. Eu preciso disto. Vou comprar isto porquê? O que comprar? De que forma? Onde? Será que não há um artigo em segunda mão no OLX que possa... Preciso cuidar com o OLX, porque... Há pessoal no OLX, quando o artigo passa pelas suas mãos, parece que sai valorizado. É um preço incrível, que parece que estamos a comprar produtos em primeira mão. Mas precisamos fazer estas perguntas. A empresa que está a produzir isto, ela está preocupada com os recursos naturais que utiliza? Está preocupada na renovação dos recursos naturais que utiliza? A empresa que produz isto, está preocupada em garantir os direitos laborais das pessoas que produzem isto? A empresa que produz isto está preocupada em cumprir os seus deveres fiscais, em vez de andar preocupada em encontrar paraísos fiscais a outro país onde pague menos? Enquanto nós continuarmos a atribuir esta responsabilidade para os governos, para a ASAI, nós não vamos sair da cepa torta. Conhecem esta expressão, não é? Não vamos a lado nenhum. Agora, nós, como cidadãos, consumidores, informados, preocupados, conscientes, eticamente responsáveis, passarmos a exigir a informação que nós precisamos para fazer as nossas escolhas, nós vamos ver as mudanças a acontecer à nossa frente. Mas depende de nós. É assim, meus amigos, estarmos empenhados, preocupados, é uma escolha. Estarmos indiferentes, fingindo que não é nada connosco, é uma escolha também. Na vida, não há abstenção. Não podemos nos abster. Se estamos a fingir que as coisas não se passam à nossa volta, nós estamos a fazer uma escolha. E é uma escolha que nós vamos ter que responder por ela. Por isso nós precisamos fazer perguntas. O que é que eu estou a fazer para mudar a face do meu mundo? O que é que eu estou a fazer para construir o tal mundo de regeneração que tanta gente fala? Qual é o meu empenho de cidadania? Quais são as causas que me fazem sair do conforto do meu sofá? Que me fazem sair do comodismo dos meus centros, dos meus centros espíritas, e me fazem levantar por elas, seja onde for? Que causas são essas? Para conseguirmos mudar ou construir um caminho alternativo a este caminho que nos está a empurrar para a degradação ecológica, para a escassez de recursos naturais, para a instabilidade social, para a desigualdade, nós temos que encontrar uma nova forma de compreendermos a nossa existência coletiva, a responsabilidade que eu como indivíduo tenho perante o bem comum. E nisso o Espiritismo é uma proposta preciosa. Preciosa para nós conseguirmos fazer isso. Mas deixem-me dizer-vos uma coisa. É que ser espírita ou dizer-se espírita não serve para coisa rigorosamente nenhuma. Não é um privilégio, não dá salvo-conduto para nada, não dá autoridade moral nenhuma. É apenas uma forma diferente de estar na vida, de viver a vida. Dá-nos um maior compromisso e, sobretudo, uma maior responsabilidade. Nós vivemos num sistema que se baseia no medo e que muitos ainda querem alimentar, que é um sistema que se baseia no medo. O medo de nós não conseguirmos aquilo que desejamos. O medo de perdermos aquilo que temos. O medo de não atingirmos o sucesso. O medo de não atingirmos o reconhecimento social. O medo de sermos menos do que alguém. E esse sistema, baseado no medo, está a produzir aquilo que eu já falei. Desigualdade. Deterioração ecológica. Desconfiança. Insegurança. Mais razões para nós termos medo. Nós precisamos de esperança. Nós precisamos de confiança. Nós precisamos da tal ideia da interconectividade com tudo à nossa volta. E o Espiritismo, mais uma vez, tem tudo isso. Tem nas suas bases propostas preciosas para nós construirmos isso em nós e à nossa volta. Mas tem que fazê-lo procurando agregar, procurando juntar, procurando unir, em vez de estar sempre preocupado em dividir, em afastar, em criar nichos, em criar divisões. Porque a fraternidade universal, o ecumenismo, é muito mais precioso, mas muito mais precioso do que qualquer doutrina. De qualquer religião. E a paz que nós estamos hoje aqui a falar, a refletir, ela só pode ser construída se nós conseguirmos conciliar os nossos interesses individuais com os interesses alheios, com os interesses do mundo à nossa volta. Vendo as diferenças, vendo a diversidade não como uma ameaça, mas como um bem dos mais preciosos que nós temos e que temos que valorizar, que temos que preservar. E este é o futuro ecológico, social, espiritual que nós temos que construir. Obrigado. Obrigado, Carlos. Olha, não te vais embora. Ainda temos um abraço para te oferecer.